Basta apenas um sorriso pra que eu volte pra você. Esse amor não tá perdido, não há nada proibido, não tem nada pra esconder. Basta apenas um sorriso. Um sorriso é o perdão. Um sorriso muda tudo. Aproximou de mim amores que vieram me causaram tanto mal. Você é diferente, você é especial. As bocas que beijei eram geladas sem sabor. Os corpos que abracei brincaram de fazer amor. Nas camas que deitei eu só amarro de lençol. Meu mundo sem o seu é feito a terra sem o sol. A gente briga, diz tantas coisas que não quer dizer. Briga pensando que não vai sofrer. E não faz mal se tudo terminar. Um belo dia, a gente entende. Tenha vontade de chorar baixinho e o desejo louco de voltar. Se eu soubesse naquele dia o que sei agora, eu não seria esse ser que chora. Eu não teria perdido você. Naquele dia o que sei agora, eu não seria esse ser que chora. Eu não teria perdido você. Gosto quando sua mão vem passeando meu corpo. Atrevida minha sangue, me arranha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar quer te ver dentro do meu. Minha pupila dilata, num segundo ela relata que o meu amor é seu. Só sei que você faz. Só sei que você dá tudo que tem. Okay. Não há ninguém, um alto astral. Te amar é um bem que apaga qualquer mal. Obrigado. Palma também pra vocês, porque cantaram lindos. Obrigado, gente.